ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Maria da Paz apresenta seu novo CD, Da Cor Morena. É a primeira vez que eu faço arranjo pra mim, né? Então, eu sempre tive vontade de fazer isso, mas não tinha coragem. Eu achava que não tinha a menor competência, né? Mas, dessa vez, não somente fiz alguns arranjos, como fiz os violões, a base, todo em cima de violão. A saudade tá doendo, bem querendo. Então, um dia tô aqui, tava tirando os excessos, aí depois converso com o Bira, Bira fala, ah, que tá bacana, que não sei o que, tá, e aí vai fazendo. Toda música recebe a cantora Maria da Paz, nesta quarta, às 18h, aqui na Cultura M. Navegando sem parar. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M de São Paulo, começando o programa Gramofone. Vamos ouvir, na abertura do programa, Araci Cortes, Araci de Almeida e também Carmen Miranda. Contente.

Na abertura do gramofone, Carmen Miranda, de Assis Valente, e O Mundo Não Se Acabou. Araci de Almeida, de Custódio Mesquita, e Orestes Barbosa, flauta, cavaquinho e violão. Araci Cortes, de Henrique Vogler, e Horácio Campos, Dentinho de Ouro. E agora, Castro Barbosa. Se consola da saudade de alguém que não vê. que às vezes faço serão. Em troca de tudo isso, eu tenho em compensação uma morena parceira que desdera o meu feijão. Favela querida, onde eu senti minha vida, presa um romance de amor numa doce ilusão. E uma saudade bem rara, da distância que nos separa, eu guardo de ti essa Francisco Alves, de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela. Ciro Monteiro, de Nassara e J. Batista, Boa Companheira. Castro Barbosa, de Sancler Sena, Morreu a Batucada. Dando sequência ao gramofone, Isaurinha Garcia. Meu Deus do céu, quem será? Será por certo o veneno daquele corvo moreno que volta novamente para o meu lar, batendo na minha porta numa hora quase morta. Meu Deus do céu, quem será? Será por certo o veneno daquele corvo moreno que volta novamente para o meu lar. Eu tenho muita saudade daquela felicidade.

criou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado e batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então não vou pra casa, não, senhor. Joel e Gaúcho de Antônio Almeida e Roberto Roberti, Não Vou Pra Casa. João Petra de Barros, de Léa de Souza, Louquinho por Ela. Isaurinha Garcia, de Malfitano, e Frazão, Batendo na Minha Porta. Agora, Jorge Veiga. Thank you.

sua infidelidade pela janela tirou. Há muito coração bom que às vezes preto retrato. O meu alguém teve feliz a cor. Cristina Rodrigues, dele, Tola. Luiz Barbosa, dele, O Que Eu Sinto Por Você. Jorge Veiga, de Benedito Lacerda. E Haroldo Lobo, Senhor Comissário. Agora nós vamos ouvir, no gramofone pela Rádio Cultura AM de São Paulo, Mário Reis e Francisco Alves, juntos. Malandragem é fina, não desfazendo em ninguém. Deus é quem nos dá a sina e o valor dá ser quem tem. Também dou a minha bola, golpe errado ainda não dei. Eu vou chamar Chico Viola, que no samba ele é rei. Dá licença, seu Mário. Se eu precisar algum dia ir pro batente, não sei o que será. Vivo na malandragem e vida melhor. Não há que eu precisar. Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo na malandragem e vida melhor. Não há, pois não há vida melhor. E vida melhor não há. Deixa falar quem quiser, deixa quem quiser falar. O trabalho não é bom, ninguém pode duvidar. Oi, trabalhar só obrigado, o gosto ninguém vai lá. Oi, bate, bate, batente. Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo na malandragem e vida melhor. Não. Que será de mim? Mas

Orlando Silva de Noel Rosa, Dama do Cabaré. Noel Rosa, Dele Coisas Nossas. Mário Reis e Francisco Alves de Ismael Silva e Milton Bastos, O Que Será de Mim. Gramofone pela Cultura AM. Odete Amaral. Não é somente endereço, meu samba é para Jerusalém. as cidades toca os seus clarins, convocando os tamborins. Meu bairro canta também. Quero enaltecer o bem que adoro, o meu bairro onde moro, meus amigos fiéis. Dizer que do meu coração não sai, nas penhas do Uruguai, a muda o ponto sem ré. Estar a velha fábrica da xerica, tantas garotas bonitas, e o salgueiro tem a fé. Se também eu quase que me esqueço, não é só me entender. Meu samba vai mais além. Eu quero relembrar muitos anos. Salve um dos pijucanos. É minha gente, o que é que tem? Quando a cidade toca os seus clarins, como a canto tamborim, meu bairro canta também. É preciso compreender, sempre fui obediente, reconheço meu dever. Um atraso é muito justo, quando há explicação. Sou um chefe de família, preciso ganhar o pão e eu tenho razão. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora. Trago aqui o demorando, atenção. Chegando agora, trago aqui o memorando da central. O trem atrasou meia hora, o senhor não tem razão para me mandar embora. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. O trem atrasou meia hora, o senhor não tem razão. Roberto Paiva, de Paquito e Silva e a Vilarinho, o trem atrasou. Quatro Ases e um Coringa, de Valdemar Ressurreição, Meu Bairro Canta. Odete Amaral, de Milton Amaral, Meu Veneno. Mulheres, no espelho do meu quarto, é que eu vejo a minha idade. O retrato na sala faz lembrar com saudade a minha mocidade. A vida para mim tem sido tão ruim, só desengano. Eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. nos olhos das mulheres, no espelho do meu quarto, é que eu vejo a minha idade. Por entrar na sala, vai lembrar com saudade a minha mocidade. A vida para mim tem sido tão ruim, só desengano. Deixaste em minha vida a sombra colorida de uma saudade imensa. Deixando-me ficaste, mostrando-me o contraste, matando a minha crença. E hoje desiludido, muito tenho sofrido, cheio de desengano. Tudo para poder voltar aos meus 20 Silvio Caldas, dele e Wilson Batista, meus 20 anos. E por hoje é só, chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone. Gravação Sérgio Ribeiro, edição e montagens Emerson Ramos, Nivaldo Monteiro e Carlos Lima. Apresentação Celso Brambila, o apoio de produção de Camila Camazano dos Santos. Seleção musical Márcio Barker. A Cultura AM apresentou Gramofone. Iniciamos nossa jornada e uma retrospectiva marca anos de muito trabalho, anos de sonhos, anos dourados. Muitos fatos históricos marcaram os 50 anos da DVB e a DVB também marcou a história de muitas empresas. Hoje, nossa perspectiva é de mais 50 anos, crescendo e evoluindo na linha do tempo. A DVB, reconhecendo e valorizando o mercado. Os Sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira, diariamente às 10 da noite e de segunda a sexta ao meio-dia. Pião lá no terreiro, roda pião, roda pião, roda pião. Toda música e Maria da Paz. Eu não tenho o menor preconceito com música, assim, se é legal, é Reginaldo Rossi, é Maria Bethânia. Passarinho fora da gaiola. Seja lá, olha, não importa, tem que ser bonito, né? Isso depende muito do momento também. Eu acho que cada um faz seu trabalho com dignidade, é bacana. Eu gosto mesmo, eu curto todos os sons. Maria da Paz em uma entrevista exclusiva no Toda Música, quarta-feira, 6 da tarde, aqui na Cultura M. Rodando na palma da minha mão, rodando na palma da minha mão. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYV 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Cultura M apresenta Musicalidade. Começando pela Cultura M de São Paulo, programa Musicalidade, vamos abrindo o programa com Elisete Cardoso, depois Dolores Duran e ainda Silvia Teles. Estranho amor pensaste, eu te aceito. Pois minhas noites são longas, os meus dias são vazios. Perto de ti sofro muito, longe de ti sofro mais. Somos iguais, vivemos do ódio do amor. Abrindo o programa Musicalidade, nós ouvimos Silvia Teles, composição de Tito Madi, Chove Lá Fora, Dolores Duran, de Garoto, e Davi Nasser, Estranho Amor, Elisete Cardoso, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Janelas Abertas. Você está ouvindo pela Cultura M, Musicalidade. Wilson Simonal. homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Tem um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Em fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Some baby, posso não ser um band leader, pois é. Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Pois eu digo é que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Tem um fusca e um violão, sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Eu sou flamengo e não discurso de ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem. Num patrope, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro, em fevereiro, tem carna, yeah. Tem um cup e um rio, do Flamengo, mané, chama, tere, do Flamengo, mané, chama, tere, do Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Eu sou Flamengo e não desfaço de ninguém, mas tem cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo, tem o Flamengo, tem uma nega chamada Teresa.